4070 estabilizado. Negativo. Dos aparelhos está de aproximação final, completando LF, chamando 218, decimal 6. 26, obrigado. Então, galera, do 4070, mais um estabilizado no lado. 4070, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando a pista, 40. O 35216 para fax com POB de 54, autonomia de 3 horas e meia, alterna Recife. O 35216. 3h30 Recife, só não copiou o POB. Ciente, POB de 54. Afirmativo, 5216 da Tripe, aguarde para o táxi, por gentileza, temos um. Corrigindo. Inicialmente, está livre o pátio 1 no Índia até o ponto de perdão no 0, quando lá chama 208.6, altímetro 1020. Pátio Índia na ponte espera, 108-6-35-2-6, comigo 20 graus. Bom. Vamos lá. Tan 3858 da passagem OTR da Trípia, após ingresso ao pátio via Juliette para a posição 1-0. É, posso falar para a Trípia, para o 4070, pouso autorizado, 1 centena com 10 nós. O ajuste 1020, a informação para a sua esquerda, aproximando para o 7. Não interfere, será o número 2. Tá visual com mesmo? Estou com livre pouso, a 10, 4070. Pode ver com 3 filhas. Papai Juliette, continue, aguarda a autorização. Boa noite, é 35216, 5216, ciente, mantém o ponto de espera. Obrigado. 5216, alinhar e mantendo a voz. Alinhar 3603, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Ok, chama agora 1251-3325, tá 3603, obrigado, excelente noite. Boa noite. Solo 56, direito, 219. Solo direito, solo 219. 4070, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi 6 Juliette, por gentileza. Táxi via Alfa, reporte Anza, táxi 6 Juliette, 4070. No meio, decolagem autorizada, 080 graus, 10 nós. Lembre decolagem, instrução, 0552. Alfa, Papá Juliette, solo 57, frequência livre, empate 5. Guardião 07, linha do litoral 500 pés, reporte farol de Itapuã. Pista 2000 pés, ajuste no 021, no reporte localizador pista 10. Boa noite, Rotelali. Ok, wait a minute, please. O TAN 3662 é o solo? É coisa, 3662. Devido à extensão visual da torre, podia confirmar já estacionando no portão 08? Afirmativo, está estacionado. Muito grato. Nada. O azul 4070 via Alfa Juliette para o portão 01, confirmando. Alfa Juliette para o portão 01, 4070. Passarei 2224, reporting in red text. Nível 150, inicialmente mantém a Blood Puka, temos traço no setor. Ok, 150 autorizado, inicialmente Puka, 3526, obrigado. Ok, portão 03, aguardo o número 3. Mantenha a posição com as instruções. Ready to 224. Ready to restarting. Roger. O azul 4070 tem condição de agilizar até o 01? Obrigado. O Uno Mino 3 confirmando, totalmente pronto? Ativo, irmão. Coordenação equipe de sol após o Embraer azul estacionado à sua direita no portão 01, tá livre no 03. Coordenação equipe de sol, Uno Mino 3. Base da aeronáutica está estacionada na posição 1. Estacionada na posição 1, está autorizado agora. Final para o Grael, vento uma centena com 8 nós. 7. Lima Lima Fox 7, aciona identificação, vai na porta do Salvador, desceu 030. Reporte para a modificação. Identificação. ficou Lima no passaporte? Mando para... Deve ser para 3 mil, Lima no passaporte, Salvador. Guardião Nacional para o Graé. Aproximação autorizada, Graé, o vento 1 acertando com 8 nós, ajuste 1020, reporte controlado, 07. 07. Just confirming 5 hour on board, Fortaleza and Souls on board, please. 1-5. 5? Yes, 1-5. Okay, passage 2224, taxi via Manapron, India, at the holding point. Okay, runway 10, contact tower 118.6. Altimeter Série 1020, Passaredo 2224. Vai ali a Abram, India, in the hold short 10, calling 118. Ok, for your information, you will follow a Boeing 737-800 at this moment at the 10-03. Salve Salvador, boa noite, o 527 da OS, Tango. Excelente, Chime Torre 118, small 6. 86, boa. Você uniforme, pronto, cópia 360? E aí, moto. O objeto 5827, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decola da 10, primeira curva direita. Descida a saída da El Leida após Leida, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10 após conforme o plano. 5575 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, 5827 da Webjet. 5827, autorizado Galeão, nível 360, decolando a 10 com curva à direita, na famosa da El Leida Bridge. Bridge intercepta Upper Zulu 10 e sai conforme. 5575 transponder e o controle vai chamar em 20.8 Web 5827. Correto, reporte pronto. Camarada. 88509, o portão, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Via Indy no ponto de espera chama 2086. O altímetro agora marca 1021. Passarei 2224, team série now 1021. 37-37-800. Após a aeronave na curta da 1-0, alinhar e manter. Após a aeronave na curta, volta. Salvador, L57, aeroporto na posição 4. 04, portão, aguarda, por gentileza, o 5827 da web. Temos o Bang da Gol já finalizando no portão 09, apenas para não preterir o mesmo, ok? Ok, aguardando aí a passagem do voo e a sua autorização. 57. Segundo 885, táxi de A, pátio Uno, Índia, até o ponto esperado 10. Quando lá pronto, chama a torre 108.6, altímetro 1021, 021, bom voo. 398, solo 09, direita, 121. Gol, passa a cauda, tá livre, 104. Ok, após a passagem do colega da Gol, vai iniciar o EV 53. Boeing 737-800. Line up and wait. Boa noite, boa noite. Confirmando, o Golo 398 livrou e chamou? Muito boa noite, táxi via Alfa, reportando táxi via Juliette, por gentileza. Alfa, reportaremos táxi via Juliette, 398. Gol na 103, contato radar, saída árvore. Salvador, gol 604. Gol 604, chegada a Mário, desce ao 050. Tentando aos 50, desculpa. Controle, boa noite, seu gol no 63. Turma 13, boa noite, contato. Radar, sai da árvore. Sai da árvore, 224, 224, Fox, Delta 2, meu pé, ajuste 1021, reporte visual para modificação. 2 mil pés, 1021, voltaram para modificação, o Lima, Lima Fox. 2, 5 a bordo, 3 horas e 40, alterando ponto. 125, com fins 13 e 40, confirmando? Confirmo. Lima Gil, via Índia, teu ponto esperado no zero, quando lá pronto, chama torre 108.6, altímetro agora 1021, bom voo, bom início de semana aí, 5827 da WebChat. Obrigado, segue então, via Índia, no ponto espera de 262, o ajuste de 1021, com um final de noite. Passage 2224, board at 14, Salvador 120.8, passage 2. 1208, 2224. Follow the port, good evening, passage 2224. Climb 350, Momo departing. Passage 2224, radio canter, climb at 350, on Momo departing. 350, Momo departure, 224. Um 85 da colada autorizada, uma centena com 10 nós. Salvador, Lima, Lima Fox, mantendo 2000, visual. Giro modificando a presente, desça 1500, chame torres 86, Lima, Lima Fox. 1500, 118.6, Lima, Lima Fox. Torre, Lima, Lima Fox, visual com campo. Confirme para a torre. Lima, Lima Fox, visual com campo. Lima, Lima Fox vai prosseguir para na 7? Afirmo. Lima Fox. Curva à direita e reporte final de 3 milhas. 3 milhas, está tirando na 7, o Lima, Lima Fox. Curva à direita, reportará na final de 3 milhas, o Lima, Lima Fox. No 885, decola ao 16, controle 208, boa viagem. 308, obrigado, bom trabalho. São uniforme, Recife. 5352 no meia. Obrigado, senhor. Boa noite, bom trabalho. Trabalhando com o show, go 1885. Go 1885, radio canter, Clemente, and level 360, dial departure. 360, dial departure, go 1885. Saída Puca, transição Caju. 5001 no transpondo, o controle 120, décimo 8, Oxanel 6310. 350, Recife, Upper Whisky 58, curva esquerda, Puca, Aru. Transponde 5001, controle 208, Oxanel 6310. Cortejamento correto, 612, o portão é pode quando pronto para acionamento e pushback. Maravilha. 5827, decolagem autorizada, uma centena com 10 nós. Do front position. Direct front position 2224. Avistado, livre pouso no 7, uma centena com 10 nós. Livre pouso no 7, Lima, Lima, Fox. 8260, gol no meio, 1 boa noite. Noite. Gol no 604, desça 2000 peça, ajuste no 021, reporte o localizador, pistão 0. Tá bem, viu, não reportarei, estabilizado. Controle, gol no 885. 885, prossiga. É, não vai conseguir cumprir a restrição do Sierra Victor 2-0. Vai passar abaixo do 1-3-0, teria algum problema? Controle, boa noite, Web 5827. Sua livre extensão, sem restrições, gol 885. Ciente, livre da restrição, gol no 885. Webjet 6748, chegada a Mari, desça nível 050. Controle, boa noite, Web 5827. Webjet 5827, contato radar, saída da El. Saída da El, pode voar da El da presente? Direita pro lado da El 5827. Direita da El 5827. Salvador, boa noite, Web 6748. Web 6748, boa noite, chegada Mari, desceu 050. Mari, 050, 6748. Receive central frequency 126.85 or 125.45. 126.85, 125.85. Frequency 125.45. 125.45, thank you.